3171 decolou ao 50, chame o controle em 119.8 e tenha um bom dia. Salvador, bom dia, tá 3171, meu pé, Sael, Leda, motivar. Tá 3171, bom dia, com o cadastro da Parada 3170, autorizado direto. Autorizado direto, Leda, tá 3171. Tá 3153, desça para 2.3, autorizado a assinar a MS, quarto estado. 2 meu pé, separado, autorizado, tá 4040, pronto para o táxi, CAB 108, autonomia de 3 horas, e o alternado é Uberlândia. Segue VNG Alfa no ponto de espera, dono 0, torre 1, 1895, que negão no 0, no meia, boa viagem. VNG Alfa no ponto de espera, 18, principal 95, 1016. Obrigado, tenha uma boa semana, Azul 4040. Segue VNG Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, que nega 10 no meio, boa viagem. Plano 759, com a aeronave da TAM, afasta, autorizado, ingresso na Juliette, portão 9. Confirmando a pausa para trás do TAM, prossegue para o 09. Afirmo. 093, segue a aeronave da companhia, via Juliette, portão 8. Via Juliette para o 8, 1093. Torre Salvador, bom dia. Azul 4040, considerando 10. Azul 4040, bom dia. Autorizado alinhar e decolada 10, vento de 350 graus com 3 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão 10, Azul 4040. Obrigado. Salvador, bom dia, 4901, no trip, no passe 3 para o posto de estacionamento. Sempre o táxi, 4901. Sempre o táxi, 4901. Chamará para o táxi, 4901. 40-40, decolou 5-5, controle em 119.8. Bom voo e bom dia. 19.8 com controle, obrigado, tenha uma boa semana a todos. No 7 ali e mantenha no 0. Ali mantém, 38339, da 3171. 1332 e 1 3395. Ah, agora sim. Então 13325 e 13395, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Azul 4040, saída da El. Azul 4040, bom dia, contato radar, só para o nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, dá presente para o Azul 4040. Solo Salvador 4901 da 3 para o táxi 79 a bordo, 3 horas alterna, muito claro. Segue táxi via parte principal, Indy Alfa no ponto esperado no 0, torre 1895, Kenegão no 0, no meio, boa viagem. Parte Indy Alfa, ponto espera, torre 1895, 10 no meio, bom trabalho, 4901. Tá 35 no 7, o vento variável 2 nós, tá livre a decolagem, tá 10. Livre a decolagem, tá 10, tá 35 no 7, tá 3597, decolou 58, chame o controle em 119.8, bom voo e bom dia. 19.8, bom dia, tá 3597. Controle Salvador, tá 3597, decolou. Tá 3597, bom dia, contato radar, sobe para o nível 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, tá 3597. Salvador, muito bom dia, 4901 da Trip, ponto espera da 10 Pro. Bom dia, Trip 4901, vento variável com 2 nós, altímetro no 0 no meio, livre linha de decolada 1 no 0. 1 no 0 no meio, livre linha de decolada 4901. 4-0. Restrito 340, até 3597. Estabilizado LS, 3153. Tá 3153, complete sinal, chame torre, 1895. 295. 890, Salvador Recife, 330 autorizado, via UP Whisky 58. Decolando a 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, ONU 98 controle, 5152 o transponder. 153, 1,5 do chá. Pista 10, curva à esquerda, Puca Caju, controle 198, transponder 5152, André 2, Pantan. Temos bem funcionamento. Amará. Passar a travada, aguardar, só 3153. Juno 53, vento é de norte com dois nós, tá livre o pouso na 10. Livre pouso 10, tá 3153. Trip 4901 decolou 01, chame o controle em 119 decimal 8, por voo e bom dia. Controle 198, bom dia 4901. Controle Salvador, bom dia 4901 da Trip. Trip 54901, contato radar Necolagem, suba para o nível 340, autorizado Leda. 340, voa Leda, dá presente 490. Salvador, Salvador, muito bom dia, é o Trip 5514, bate 3, posição de número 3, cliente da informação, Foxtrot, autorização para Aracaju. Cliente aguarde cota, Trip. Aguardará, só poderia adiantar pelo menos a nossa subida, por favor? É, saída Puca, Jama, Aracaju, Trip 5514. Graças. Para a Bruxanel 62 no Uno. Siga. Informação Fox, solicito 380 Galeão. Eu tenho 36, aceita? Positivo. Gente, número 2, por favor. Aceito. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, decola da pista 10, curva à esquerda, Puca Jama, direto, controle 11998, 5150. Autorizado 190 para Aracaju, Golf 677, decola na pista 10, curva à esquerda, Puca Jama, após Jama, DCT. 19,8 é o controle de saída e 51,50 será o código transponder para o 5,54 da trilha. Qual transponder? 51,50. Correto, chama a puxa. Chamaremos. Chama 291 com copo. Pronto. Chama 291, autorizado Galeão, 360, autorizou 10, decola da 10, curva direita, da EL, Leda, Motiva, 1198, acena 5156. 360 Galeão autorizado, decolando 10, direita da Euleda Mótiva, 198, transponder 5155, a rota é 3190 Desmap, Proad Luz e Proad Bravo, Bravo Charlie. Correto, chama para o estacionamento, 329. Chamarado 5. Alô, Salvador, bom dia, está 3153, livrou. Está 3153, bom dia, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, está 3153. 17, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 1288-1260, 3-4-9-0-1, chama Recife 1-3-3-2-5 e alterna 1-3-3-9-5. Azul 4201 na Campinas, Azul 4201, autorizado Campinas, nível 340, altitude 10. Decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. 1198, controle, 5154, transponder. Salvador é o trip 5594, na pátio 3, posição número 3, para posicionamento. Trip 5594, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 5594 a trip. Para push, acionamento 13290, posição 02. Serizado 02, chama táxi. Para táxi, 13290. Bolo 967, bom dia. Qual horário do plano? 3-2. Mas bolo 967 ou 963? Confirmação, mais no primeiro contato, 963. Afirma, então, 1963, Galeão, Boscópio? Cuidado, Galeão, 360, Operação 110. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, 1198 controle, transponder 5163. Cuidado para o Galeão, 360, decola da 10, peso 110, Dael, Leda, Motiva, 198, 5163 ao transponder. 963, primeira curva direita. Alô, Xanel, 3211 no portão 5, pushback acionamento. 2211, aguarda, no 5. Aguarda. Tá 3890 na escuta? 3290 na escuta. Já que ele iniciou o pushback aí na guarda, após o TR da trip passar a retaguarda, autorizado, chama táxi. Confirme para guardar, manter posição? Afirmo, manter posição, aguarda TR da trip após iniciar. Vai aguardar passageiro 09 da trip e após iniciar 3290. 5594 táxi. Positivo, 5594 para o táxi, tem 69 a bordo, 415 autonomia, alterna Salvador. 5594 táxi autorizado até o ponto de espera da 10. Quando lá, 11895, ajuste no 0 no meio. Positivo, no 0 no meio, está autorizado táxi até o ponto de espera da 10 e quando lá, vai chamar em 10295, trip 5594. Do Hermia 211, após o TR da trip, passar na retaguarda, autorizado para o pushback, acionamento, chama táxi. Após o TR, autorizado, chamará, 621. Onde é que está o trip, senhor? Pô, tá, 3890. Confirmar para o TAR 390 a posição do trip, senhor? O trip está livrando para o pátio 3. Nós estamos aqui na posição 2, senhor. Não pode autorizar o pushback, não? Não, porque o trip já estava pronto para iniciar o táxi quando o senhor ainda não tinha puxado. Aí ele teria que esperar o senhor puxar e depois iniciar o táxi. Era. Salve, Salvador. Muito bom dia. Eu vou... 10093, informação, 0913, autorizado com FIS, nível 360, Upers 110. Decolada 10, curva direita, saída da EL, Leda, Mótiva. Controle 1119.8, Senex 5166. Ativo voo 0913, autorizado para com FIS, nível de voo 360B, Upers 110. Decolada 10, curva direita, saída da EL, Leda, Mótiva. Controle 598, transponder 5166, copia o gol 1093. Correto, gol 1093, chama o pushback também. Semana gol 1093. 5514, ponte espera da 1-0. Eu 5514, autorizado a linha de decolar, pistão 1-0. Entre variável com 2 nós. Autorizado a linha de decolar 1-0, para o 5514. Solo Salvador, o voo 1865, autorização de tráfego Brasília. 1865, autorizado Brasília, 360, Upers 117. Decola da 10, curva direita, arbora, transição elefa. Controle 1119.8, acionando 5167. Voo 1865, autorizado Brasília, nível de voo 360, e Upers 117. Decola 310, curva direita, saída arbora, transição elefa. Controle 119.8, transponder 5167. Boa noite, 65, correto, chama o puxa funcionamento. Chamará. Azul 14-0103, número 2 no setor. Oi, 24, chame de 198, com voo. Sou de Salvador, muito bom dia, trip 5514. Bom dia, trip 5514, contato radar de decolagem, vou para o nível 190 da Ida Puca. Autorizado o Jamo da presente. Positivo então, autorizado o Jamo da presente para o trip 5514. Para o táxi com 123 a bordo, 4 horas e 15, Uberlândia. Qual a alternativa? Uberlândia. Cliente, cadê o seu nome? Como número 2, seguindo a arborização, ponte espera 11895, ajuste no 0 no meio. Seguindo o táxi, 2516, 6211. Espera. Tipo 328, 1 minuto, cópia. Prossiga. Afirmo, vou chamar. Táxi 3890, 175, 355, Natal. Táxi 3890, táxi direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste no 0 no 6. Índia, reporte 02195 no 0163 na zero. Trip 5328, cópia. Afirma. Autorizado Campina Grande, 190, Golf 677, decolada 10, curva esquerda, FUCA, transição ZIPAR, controle 119.8, aciona 5131. Decolada 90, Golf 677, decolada 10, curva esquerda, FUCA, ZIPAR, 119.8, 5131, transponder 5322. O transponder confirmando 5131. A saída é PUCA, transição de par. PUCA, transição de par, 5131. Correto, chama o busca de estacionamento, Felipe. Chama o busca de estacionamento. Azul 4201, após Avianca, retaguarda, autorizado por chama táxi. Após Avianca, autorizado por 4201. Agora eu vou 1093. 1093, prossiga. 1093, prossiga. Você coordenar com o exercício 380, por favor? Afirmo, só um minuto. Obrigado. Bom dia, 3290, ponto espera 10. Poderia confirmar o vento, por gentileza? Variável com 3 nós. Pista no 0 no meio. Ajustador no 0 no meio e já está pronto com o espera no 0. Além da cola pista no 0, 3890. Gente, linda. A linha decola 1-0, está 3890. Autorizado nível 380, negativo 36. Negativo 380, vou anotar 93. Reporta 7 para de cola decolagem, ok, senhor? Gente, a decolagem 3-1, chama 19-8. 19-8, 3-8, tá certo. posição 8, voo 190, 1093. 1093-08, autorizado, chama táxi. Passamos 700. 3890, contato radar de flagem, vou para o nível 330, saída Puga. 330, Puga, 3890. Prensa nativa? Sim, nativa. Azul 4201 na direita, via Índia, ponto de espera 1198 na... Ajuste 10 no meio. Via Índia, está 10 no meio, ponto de espera 5198. Câmera 1-0-6, 2-9. Autorizado, nível 170, trip 5514, por gentileza, module na frequência 19.8. Solo, voo 963. Voo 963, está pronto para o posicionamento, posição 10. Ciente, número 2 do setor. Aguardando, 933, chame controle de 98. Bom voo. Então, 1-1, o Chileque é parado. Ciente, 965, número 3 do setor. Ciente, agora. 962, não, no controle de 98. 98, bom dia. Solo Salvador, 35-328, pronto para o feedback também. 35-328 autorizado, chama táxi. Chama a táxi, 328. Do Leda. 360, direto Leda, 629. 35-54, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. Positivo, senhor. Vai chamar Recife 12545, alternando 12685, o trip... 5514. Rodolfo 1093, está com 147 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia alterna Campinas, só está. Qual autonomia? 3 horas e? 3 horas e 10. Cuidado, táxi, 10-93-41 Índia, ponto de espera, 1-1-8-9-5, ajuste 10 no meio. Ativo Índia, 3-2-9-5, ponto de espera, 10 no meio, ativado com 10-9-3. Bono 963, portão 10, autorizado pushback, chama táxi. Camarão, o gol 963. Salvador, 35-328, POB de 30, 4 horas de autonomia, alterna Maceió, pronto para o táxi. 5-3-2-2 da Trip, perca do táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera 1-1-1-8-9-5, ajuste no 0 no meio. Parte 1 no Índia, 118-9-5, ponto de espera da 1. Eu já era uma decolagem 3-6, chame de 9-8, bom voo. 3698 vai chamar, 4301. Salvador, bom dia, Gol 9093. Chega no 093, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha, manter no 0, Gol 9093. Doutor de Salvador, este azul 4201, passa 2200. Azul 4201, contato radar decolagem, estou para o nível 340, autorizado Leda. 340 Leda, Azul 4201. 3890, controle. 3890. Como o tráfego na sua posição de 10 horas, 13 milhas, com rumo nordeste, está passando agora 130, subindo para o 170, é um ATR da Trip. Frente do tráfego do TAM 3890. Alteia 3, para o TAC, com o TAC mais a bordo, 3 horas e 30, alteia na cabine. 963, TAC autorizado, 41 Índia, ponto de espera 11895, ajuste 10 no meio. Marco Índia, ponto de espera, 18 mais de Xangô, 963. 11865, puxa o TAC autorizado, chama TAC. Chama TAC, 11865. Salvador, bom dia, Felipe 5322. Bom dia, Felipe. Eu tenho o ponto de espera. Vou pegar a posição do ponto de espera, 93 autorizado decolar, evento variável com 3 nós. Deve decolar, estou no 093. Autorizado a Liane Mater. Autorizado a Liane Mater na 1-0-3-2. Recife, frequência 1-3-3-2-5 e alterna 1-3-3-9-5. Bom dia, gol 093. 4 horas, bom dia, gol 1093. Bom dia, gol 1093, contato radar, estou para o nível 380. Após 2000, estou autorizado, Leda. Após 2000, Leda. Até foi 0380, gol 1093. Evento variável com 3 nós. Vira guardão no 7-3-2-5. Oi, é o gol 963, bom dia. Gol 963, autorizado ali, mantém pistola 0. Ali, mantém, cara. 190, alterna Palmas, autonomia 0320. 1-1-8-9-5, táxi Patinho Índia, ponto de espera 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no meia. Patinho 1, Índia, 8-9-5, ajustado no 0 no meia, gol no 8-9. Do jeito, Biculoso 42, chama 198, bom voo. 198, bom. PP, bom dia, PP 528. Bom dia, Tripe 528, contato radar, vou para o nível 190, sair da PUCA. Subindo para 190, sair da PUCA, Tripe 528. Autorizado a decolar, vento variável com dois nós. Então, obrigado. Azul 4201, chama agora Recife, frequência 13325 e alternado 13395. 3325, Recife, Monte. Trip 325, controle. Na escuta. Centro, solicitação, faça a saída PUCA, transição Aru. Transição Aru, VP5328. Bom dia, 93, gol da El, Lida 4200. Chegou no 963, contato radar, ficou para o nível 360, autorizado para o de Lida. Eu já estou aqui na licença. Tá, eu não copiei qual é o portão de origem e destino. Estamos no pátio 3, senhor de casa, queremos ir ao dia número 8, pátio 1. Autorizado, chama o termo. Obrigado, boa tarde. Mike X-Ray Golf na escuta. Bom dia, Mike X-Ray Golf solicitando autorização de reboque da Macho 3, posição número 3, Macho principal, posição gate número 3. Sim, Mike X-Ray Golf é autorizado, chama no término, coordena com o Alpha X-Ray Papá, que também está no Pátio 3. Sim, será feito, graças. Chama 19-8-1865, obrigado. Chocolate 48, cheio, controle do voo. Obrigado. Controle Salvador, gol 1865, passa 1500 na Arbor Elefant. Gol 1865, contato radar decolagem, estou para nível 360, após 2000, está autorizado o Elefant. Pois, sobre o 360, após 2000, Elefant, gol 1865.